E aí, meu povo, pregador Lu, isso aqui é hip hop brasileiro, só pros guerreiros. Bam bam bam, é aquele que não se rende, segue em frente, se relaciona e compreende. Tira a maldade da mente, fortalece a corrente. Vida longa todo descendente da semente africana. Covarde anda armado porque na mão ele apanha. Seja forte, você não precisa de maconha. De cá, pregador Lu, longe do álcool. Meu respeito não tá no pescoço nem no bolso. Não é cordão de ouro nem dinheiro de tolo. Levo na coleta todo mundo, tô de boa. Mulher pra mim é dama e não cachorra. Realize obras boas, Jesus não morreu por você à toa. Agora você tem escolha, não será mais como a folha. Que o vento sofre, ela voa. Isso é de irmão pra irmão, sem vacilação. Você não nasceu para ser ladrão. Sem essa de vida vã, se você trabalha e estuda, pra mim é bam bam bam. E aí, meu povo, aqui só tem bam bam bam. E aí, família, só bam bam bam. E aí, meu povo, só tem bam bam bam. E aí, família, só bam bam bam. E aí, meu povo, aqui só tem bam bam bam. E aí, família, só bam bam bam. E aí, meu povo, só tem bam bam bam. E aí, família, só bam bam bam. Do Velozão ao Ariston, da Vila Crete eu ouço o som. Trombei as mina, me formou que no campinho viu. Aliado, futebol, longe do 12, sossegado. Neguinho que dá uns dois, o 16 é complicado. Assim eu vou, tipo doido, rimador, estilo gordo. Tem mano que tirou, que respeitou, tá limpo é o jogo. Minha quadrilha faz a rima, com apoio da família. RCO tem sabotagem, negra linha e minha prima. Marrom, negro útil, Pirituba, bloquei muito. Caraca, Brasilândia, Santo André, Veloso ao centro. Eu vou ao Ariston, a favela ouve o som. Neguinho considerou, também cantou um sonho bom. Agradeço pelo dom, que abençoe cada show. DBS, Preto West, abre o leque. Sangue bom, ideia abraça. E aí, meu povo, aqui só tem bam bam bam. E aí, família, só bam bam bam. E aí, meu povo, só tem bam bam bam. E aí, família, só bam bam bam. E aí, meu povo, aqui só tem bam bam bam. E aí, família, só bam bam bam. E aí, meu povo, só tem bam bam bam. E aí, família, só bam bam bam. 5:30, acordado, busão lotado, em pé amassado, periférico salariado, raramente é lembrado. Trocado pela banca de ladrão, nessa estranha ilusão. O seu ídolo canta rap, você excluído do refrão. Mas não, não desista não, estruture sua caminhada. Enquanto alguns vão pra vala, sua paz está selada. Como é bom viver hoje já pensando no amanhã. Professor Pablo manda um salve pra você que é bam bam bam. Eu sei quem sou, mais um que pô. Eu sei quem sou, eu sei que sei que vou de gol em gol. Olho pro gol, eu chuto e pirute, pirute, atitude que não ilude. DBS, não se esquece, a diferença prevalece. Meu mano Pablo, a estratégia, a luta sem fazer média. Pregador, demorou. Irmãos, canto meu louvor. Malandragem para mim é poder trabalhar, poder incentivar a pivetada estudar. Com trabalho pretendo ganhar o meu dinheiro. Bem diferente do playboy brasileiro, que rouba sem pudor todo o tesouro da nação. Que compra concessão de rádio e televisão. Reprisa todo dia a imagem da besta. Educa o seu filho antes que ele cresça. Inveja, preguiça, luxúria e gula. Vaidade, mentira, os mano afunda. Tomando cachaça em meia fumaça. Sentado na praça, esperando a desgraça. Em minha oração peço um melhor amanhã. Em nome de Jesus, o real bambambam. E aí, meu povo, aqui só tem bambambam. E aí, família, só bambambam. E aí, meu povo, só tem bambambam. E aí, família, só bambambam. E aí, meu povo, aqui só tem bambambam. E aí, família, só bambambam. E aí, meu povo, só tem bambambam. E aí, família, só bambambam. Sete taças. Pra todas as raças, pra todas as raças. jamaicanos, peruanos, angolanos, mexicanos, porto-riquenhos, cubanos, colombianos, portugueses, franceses, alemães, japoneses, iraquianos, italianos, ingleses, irlandeses, canadenses, haitianos, sul-africanos, argentinos, paraguaios, uruguaios, libaneses, chineses, nigerianos, hondureños, albaneses, israelenses, ruandeses, quenianos, moçambicanos, egípcios, poloneses, noruegueses, croatas, sérvios. Sete cartas sobre todas.